prensa ela na parede, Dedê. Prensa ela na parede da LED. Prensa ela na parede, Dedê. Prensa ela na parede da LED. Prensa ela na parede, moleque. E começa a bombar, bombar, bombar, bombar, bombar, bombar, bombar, bombar, bombar, bombar, bombar. Ela viu os moleque de longe cantando e falando que bom de ousado. Ela chegou agora no baile, cheia de amigas do lado. Uma mais linda que a outra, outra mais doida que a outra. Umas pula tem sexo frágil, outras gosta de beijo na boca. O descanso do salto agulha, fica descalça com o pé no chão. Deixa a porta do camaro aberta e no ombro uma Louis Vuitton. Ela bebe, ela tumultua, sai correndo, gritando na rua. Vou dizer como é o nome dela, a poderosa do salto agulha. Prensa ela na parede, Dedê. Prensa ela na parede da leste. Prensa ela na parede, Dedê. Prensa ela na parede da leste. Prensa ela na parede, DJ. E começa a bombar, bombar, bombar, bombar, bombar, bombar, bombar, bombar, bombar, bombar, bombar. Ela anima, anime. Eu entro no clima que ela criou. Jeito sensual, hipnotizou. Divulgou no Face que vai ter festinha lá na goma dela. Pode chamar as amigas, que eu chamo os parça na espera. Vou chegar de Land Rover, 22, cromadão, pode parar. Um monte de 40 minas sem juiz, louca pra me tarar. O paraíso é o paraíso, então para com essa de responsa. Fui pesquisar se ela namora, tá suave, nada consta. A festinha ficou animada, demorou, então pode chegar. As novinhas tá no paredão e tá chamando os manos, só pra começar. Bomba, bomba, bomba. Desce ela na parede, Dedê. Desce ela na parede da leste. Desce ela na parede, moleque. E começa a bomba.